Salve, salve, coelhada! Decadentes número 402. Numa semana em que nós tivemos uma semana de treino, todo mundo descansado, todo mundo tranquilo e tomamos um 4-1. Ei, que beleza, viu? Isso é América. Junte isso ao combo. Vamos fazer uma gracinha para levar o público. Isso sempre dá ruim. Deu no que deu. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Felipe Deleucas, que hoje está sexy sem ser vulgar, de regatas. Dê seu boa noite. Boa noite. Nesse calor aqui que faz, a gente tem que se virar com o que tem, né? E tamo aí, né? Para mais uma semana que já começou triste. Acho que esse ano vai ser muito deprimente, que toda semana está começando com um gostinho de fel, né? Para quem torce para o América. Que beleza, viu? Todo programa nosso tá, né, que tá difícil falar, nossa, essa semana foi boa, X pontos. É só sofrimento, gente. Lucas Deleucas, o nosso praticante de beach tênis, dê seu boa noite. Não, que fique claro que eu jogo tênis regular, não tem nada de beach tênis aqui. É, mas boa noite, né? A América tem que começar a fazer pedir pra Globo pra gente começar a jogar só domingo às 8 horas da noite, que pelo menos a gente fica mais parte do nosso final de semana feliz. A gente só fica o restinho de domingo triste, porque eu vou te contar, viu? Cada final de semana é decepção diferente. Calma, calma que vai virar, gente. Calma que vai virar, vai dar certo. Ainda não fui pro desespero ainda não, mas tô quase. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, faça o resumo para nós de América e Palmeiras e já dê sua boa noite. 200 anos de podcast, programa, o cara ainda fala mudo ainda, te contar, é difícil, viu? Foda-se. Então, boa noite a todos, né? Uma semana de muita alegria aí para todos, né? Pois é, jogo ontem, 4 horas da tarde, uma expectativa boa, depois a gente vem de um empate até certo ponto, não vou chamar de heróico, mas um baita empate que a gente merecia ganhar do Flamengo. Vamos jogar contra o Palmeiras, que se você for olhar na tabela aí, ele não vai tão bem assim não, pelo que é o Palmeiras dos últimos anos, era para ele estar ali entre primeiro, segundo e terceiro. Mas enfim, fomos jogar contra o Palmeiras dentro de casa, uma expectativa muito grande. Problemas já começaram antes do jogo ali, que é a questão das filas enormes para a compra de ingresso. A divulgação é sempre pífia, a desorganização pífia, enfim, o de sempre. Para quem acompanha o América aí nesses tempos de independência novo, sabe que isso é uma coisa corriqueira na vida do torcedor. Ou o torcedor faz o sócio, mesmo assim com o sócio ainda capaz de ter problema, ou ele passa por isso aí para comprar o ingresso. Bom, jogo às 4 horas, nosso time foi com uma formação que não é a que a gente quer, porque nós somos a defesa mais vazada e jogar no 4-3-3 não está funcionando. E ontem se mostrou mais uma vez que não funciona, principalmente quando você tem um Boia ou um Everaldo. Então, o Everaldo, nós vamos falar sobre ele também, viu? Está se achando muito grande para o América e ele não é nada, não é ninguém. Ele não jogou em lugar nenhum, veio para o América, torcida do Corinthians dando graças a Deus que ele veio, ele está se achando muito grande e assim, não é nada. Não é ninguém, não. A torcida do América é muito maior que ele, né? Não é ninguém, um Zé Mané qualquer, que se fosse eu já tinha mandado embora há muito tempo, mas ok, vamos lá. Começamos o jogo equilibrados com o Palmeiras, e detalhe importante, o Palmeiras veio sem seu principal atacante, que é o Dudu no departamento médico, e o Palmeiras que vive aquela questão da crise de ter uma presidente com muita grana, que é a Leila, né, mas que não está investindo como a galera quer que invista, né. E fomos controlando o jogo, o jogo estava bem equilibrado, até que Paulinho Boia fez uma cagada monstra, bicho. Parecia, é coisa de pelada, sabe, o cara do Palmeiras levanta a bola, ele vai com o pé na cabeça do Rony, falta perigosíssima, uma imbecilidade do cacete, e a gente toma um gol. Se o YouTube permitisse que a gente passasse, fizesse os comentários, mostrasse os lances, daria pra gente ver assim, tão desorganizado que o nosso sistema defensivo. Os nossos três homens de marcação estavam marcando a si próprios. Estavam os três juntinhos, assim, fazendo um bolinho de três. E os jogadores do Palmeiras soltos, tanto que o Murilo, que é o zagueiro, cabeceou e fez o gol, né? Aí a gente se perdeu no jogo, no 1-0, parece que mexeu demais com a gente. E mais uma falha, a gente toma o segundo gol. Putz, 2-0 e assim, 30 minutos do primeiro tempo. e fala assim, puta merda. E detalhe, tinha gente que nem tinha nem entrado dentro do jogo, ainda já tava 2-0 pro Palmeiras. Conseguimos uma falta e o Nicolas bateu forte. Para nossa sorte, a bola bateu, desviou na barreira e gol. E aí o Palmeiras que sentiu o gol, a gente deu uma, voltou a equilibrar o jogo. Até que no último lance do primeiro tempo, o Mastriani, que quase não tinha pegado na bola, tem uma chance assim, claríssima de fazer gol. Que não, camisa 9 não se pode perder um gol que ele perdeu. Ele perdeu o gol e nós fomos com 2-1 pro... A gente poderia ter ido com 2-2, fomos com 2-1 no intervalo, que não estava perdido. Mas é o América, né? E a gente tem um goleiro que não inspira a menor confiança na gente, a menor confiança. O Cavicchioli foi um grande goleiro no América nos últimos tempos. Esse ano está muito mal. E aí o reserva dele é um Jori que jogou em Portugal. É isso, que é o Pazinato. E a gente tomou o terceiro, um gol de cabeça de um cara que mede 1,68. Isso não existe em lugar nenhum. O Felipe que estava do meu lado falou, isso não existe. E é verdade, como é que você toma um gol de cabeça de um jogador nanico, né? Quem tinha que estar marcando ele era o Mateuzinho, né? Pela altura. E aí foi no 4-1, teve uma... Aí tomamos o quarto, que foi o lance, para mim, que mostrou que esse elenco aceita a derrota, esse elenco não tem sangue, esse elenco ele só sabe discutir com o torcedor. Para isso ele é bom, para isso ele tem sangue pra cacete, sabe? Dirigente, preparador físico, esses caras pra baterem de marketing, esses caras pra bater de frente com o torcedor, eles são machos pra cacete. Mas pra ganhar um jogo de futebol, que é o que interessa pra gente, eles são pífios, são ridículos. O lance em revisão do VAR, a bola com o Pazinato, os jogadores do América pediram pro Pazinato mandar a bola no meio de campo pra colocar a bola no meio de campo, ou seja, aceitaram que daria o gol e foda-se, nem esperaram a decisão do juiz. Isso só mostra que assim, mas também é um reflexo. O capitão do time ontem era o Alê. O Alê, para quem tem a memória curta, foi o cara que lá atrás, quando a gente estava na Série B, falou que quem merecia o título era a Chapecoense, não a América. Esse é o cara que está aí, ó, que era o capitão do time da gente. Então foi isso, 4-1, portão 6 lotado de criança, o Independência com um público legal e todo mundo saiu puto. Seu puto, todo mundo não, né? Quem está em camarote ali estava feliz pra cacete, né? E os jogadores também saíram muito felizes, né? Porque tiveram peito ainda de discutir com o torcedor. Mas é isso, esse é o América da Série A. Mas o bom é que quinta-feira tem Sul-Americana tem premiação, cacete a quatro, então bem provável que a gente vá fazer um baita resultado aí. Beleza? É isso. Resumo revoltado e com razão. Lucas, o que você pensa? Você viu esse jogo ontem, esse time entregue que o Thales falou? Totalmente, assim... O América repete uns erros muito, muito, muito clássicos, né? Até sobre o terceiro gol aí que o Thales mencionou, ele começa também numa perda de posse de bola infantil, que é o Pedrinho driblando para trás, aí a gente ainda consegue recuperar a bola, o Maidana, ao invés de espanar para frente, tenta, sei lá, sair jogando e tudo, e perde a bola, vira um lateral pro Palmeiras ofensivo, que dá o cruzamento gol. Então o América tem um medo danado de matar a jogada num contra-ataque, tem um medo danado de dar bicão quando precisa, porque daí depois que tá tomando de 3, 4-1, aí o Maidana e o Éder começaram a dar bicão, mas pô, já tá 4-1, cacete, nem Palmeiras tá querendo mais jogar. E o Palmeiras, o jogo 3-1, 4-1, Palmeiras colocando os reservas lá, já, os caras que nem jogam direito, totalmente desinteressados, e ainda assim eles eram mais perigosos do que a gente. Isso me chamou muita atenção, cara, porque... Pô, você pelo menos diminui o vexame ali, né? Tentar fazer um gol e tudo, mas assim, o time deles, que já tava com o resultado ganho, tava muito mais próximo de fazer o quinto do que o América de fazer o segundo. Isso foi uma coisa que me chamou atenção e me desanimou profundamente, assim. Eu já tava meio bem pessimista. O jogo de ontem só me deixou mais pessimista ainda. E só comentando, dando um relato, porque eu vivenciei a questão da fila, do que o Thales mencionou aí, eu sou sócio. Então eu não precisaria de comprar ingresso, né? Eu já tinha comprado ingresso no meio da semana para minha esposa, que ela ia no jogo comigo, com a Agatha. Mas um casal de amigos dela, o pessoal que trabalha com ela, queria ir no jogo e pediu para comprar o ingresso. E o América tinha divulgado antes, né, que só compraria o ingresso, pelo que eu entendi. Eu posso estar errado, mas eu li umas 3 vezes, estava falando que só comprava ingresso quem estava com cartão do sócio-torcedor. Eu entrei para a fila para comprar ingresso, era umas 3h10, 3h15 da tarde. A gente conseguiu comprar ingresso, era umas 4h15 da tarde. Eu fiquei uma hora na fila. Por quê? Só tinham duas pessoas vendendo ingresso pelo que minha esposa mencionou quando ela estava lá. E deixa eu te interromper rapidinho. Quando você acabou, a fila ainda estava grande, não estava? Não, quando eu acabei, a fila estava do outro lado da rua. Então teve gente que, assim, se a fila continua andando no mesmo ritmo, teve gente que só entrou no segundo tempo. E eu não estou exagerando, tá? Porque eu fiquei uma hora na fila. Quando a fila acabou, tinha gente na posição que estava quando eu entrei na fila. Então, assim, se aquelas pessoas ficaram até o final, naquele ritmo, elas só entraram no segundo tempo, com certeza. A não ser que tenha acontecido alguma coisa atípica que eu não vi. Aparentemente, tinham só duas pessoas vendendo, e no meio da muvuca ali, falaram que o sistema caiu, então ficou lá um tempo sem ninguém comprar ingresso, porque o sistema caiu, e a moça que estava organizando lá a fila falou culpou a torcida de estar comprando ingresso em cima da hora, sendo que eu estava uma hora na fila, e depois culpou os idosos de ter dificuldade de fazer a compra no cartão. Bicho, sinceramente, não tem a menor condição. Eu estava muito puto, tipo assim, primeiro porque não era pra mim, mas tudo bem, tinha um pessoal querendo, que não era culpado, eles estavam querendo ir no jogo, eu fui comprar ingresso na boa vontade, e no fim das contas, chegando lá pra comprar, nem pediram o cartão de sócio. Então essa desculpa de que só venderia pra sócio, por isso tinha que comprar na bilheteria e tal, não serviu, porque as pessoas da bilheteria não estavam olhando o cartão. No meio da semana, quando eu fui na loja, pediram, eu dei meu cartão e tal, mas foi tranquilo. Agora lá não pediram, fiquei lá mó tempão, mais de uma hora aproximadamente na fila para comprar o ingresso. Entrei com o jogo, assim que eu entrei, Palmeiras fez um gol, então eu não vi o primeiro gol do Palmeiras, e foi esse drama todo para conseguir comprar ingresso. Enfim, eu achei que essa estratégia bizonhamente errada por parte do América na venda dos ingressos. Então, dá esse relato que eu vivenciei, e eu entrei no comecinho do jogo ali, com 15, 20 minutos de jogo rolando, por conta desse desastre de venda de ingressos do América. Antes de você, Felipe, rapidinho, ainda sobre o tema ingresso, no sábado eu fui comprar meu presente de Dia dos Pais, lá na loja do América, né? Eu mesmo compro meu presente. E tinha lá uma menininha vendendo ingresso do América, e chegou um senhor para comprar ingresso, ele ia levar os filhos e os netos. Era limitado no sábado a 5 ingressos para sócio-torcedor. Ou seja, o sócio-torcedor nem nessa hora consegue ser cambista. O cambista consegue 200 ingressos. Sim. O sócio-torcedor, que é quem deveria comprar o ingresso, deveria fazer o papel do guichê do América, né? Que é o sócio-torcedor só que podia comprar, tinha direito a 5. Como eu estava lá na hora, eu falei, não, eu passo meu CPF para o senhor compra aí os ingressos que o senhor precisa. Aí ele pegou mais 3 ingressos meu, eu precisava de 8 ingressos. Se eu não estava lá, ele ia conseguir comprar só 5 ingressos. Bicho, é um negócio fora da... Um senhor. Você comprou para os cambistas. Eu queria te informar que o senhor comprou para os cambistas que fizeram dinheiro na porta ontem. Um senhor, que eu comprei porque eu já vi ele no estádio. Um senhor comprando ingresso com camisa do América, sócio torcedor, não consegue comprar ingresso. Mas enfim, deixa o Felipe falar antes que história. Não, só para não esquecer de falar também, e eu que fiz o certo, porque eu fui na fila, porque quem estava comprando com cambista, que com certeza conseguiu ingresso de uma maneira que não vai dinheiro para a América, a galera conseguiu entrar antes, né? E a galera estava vendendo ingresso para o portão do Palmeiras, lá na Pitangui. Então, assim, teve uma coisa que funcionou de fato, pelo menos na minha percepção, eu não vi infiltrados do Palmeiras no nosso setor. Porque o setor do Palmeiras estava vazio, né? Não estava lotado. Mas assim, porque até no jogo contra o Corinthians mesmo, tinha muito corintiano do nosso lado, e eles também não venderam todos os ingressos deles. Mas estava bem mais cheio. Estava mais cheio, mas... Do Corinthians abriram dois portões, né? Sim. Então, ontem abriu só um. Mas assim, não funcionou, pelo menos aparentemente funcionou, porque realmente era mais difícil conseguir os ingressos do América, e não era vantajoso, porque estava o mesmo preço. Não tinha promoção para o sócio. Então, nesse sentido de não terem infiltrados, funcionou. Agora, para a questão do torcedor que quis ir, o torcedor eventual, né, que queria ir lá ver o jogo, se ele chegou 2 horas da tarde, 2h30, e foi a 3 horas da tarde para a fila para comprar ingresso, esse torcedor não, com certeza não teve uma boa experiência, porque ficou 1 hora na fila e entrou com o jogo rolando. Eu quero só comentar também sobre a parte do ingresso, que eu tenho quase certeza que eles tiveram que mudar a lógica de não vender só para sócio. Até porque eu comentei com o Thales. Eu entrei cedo, porque o primo da Heloísa, que a gente está tentando convencer a virar americano, né? Foi lá com a gente. A irmã dele já conseguiu com sucesso. Ele, eu acho que depois de ontem vai ficar um pouco mais difícil. Mas aí a gente chegou lá e tivemos que entrar cedo, né? No que estava entrando, estava o pessoal que entrava com criança, aí queria pegar ingresso para eles também. Aí o pessoal fala, não, aqui é só gratuidade, você vai ter que comprar o seu ingresso primeiro. E a gente, assim, aleatória. Gente, assim, sem camisa do América, sem traje nem nada. Aí o pessoal fala, vai lá na bilheteria que você compra. Até comentei com o Tassi, pô, o pessoal também tá de sacanagem, falando que direcionando o pessoal pra bilheteria se não vai vender pra sócio, né? Devia estar chegando tanto de gente lá com isso, chorando lá pra eles, e devem ter mudado a tática de última hora, porque também não faz sentido. Tá, foi divulgado amplamente que não venderia para não sócio, mas acho que pela quantidade de não sócios que estavam querendo comprar, eles tiveram que abrir um precedente para tentar encher um pouco mais, porque, de certa forma, não estava muito cheio de fato o P3, né, antes de Não, entrar. e tinha um total de zero pessoas orientando isso na fila também. Não tinha ninguém da América falando que era só para sócio. É engraçado que não tinha nenhum vendedor do Onda Verde lá falando que Zero. se esses caras fizessem um Onda Verde 35, eles não tinham não só esse jogo, quanto o mês todo, né? É tipo assim, Se ô tinha um fulano, argumento de tinha venda bom, era aquela fila. um cara com uma pranchetinha ali, fala assim, aqui, Isso. a mensalidade é R$ 35, o ingresso tá 40, faz aqui, ó, você vai poder ver os restos do jogo do mês que vem aí e faz o sócio, né? Não tinha nem nada, zero. Não tinha ninguém do América, do Onda Verde, ninguém diz nada. Isso foi ridículo também. Pois é. Eles têm que conversar com mais gente. Aparentemente, as dicas que o pessoal do Milionários e do Peñarol deram para eles de articulação, assim, de logística de partida e de aumento da torcida, não estão surtindo efeito. Quem sabe agora com o Bragantino, né? Eles consigam aí alguma informação nova, né? Já que a tática deles é essa, né? Sair perguntando para os adversários sul-americanos. É. A gente aqui que vive o dia a dia, não adianta muito perguntar, não, que a gente não sabe, não. Quem sabe é o cara do Colo-Colo. Ele entende bem nossa realidade mesmo. Bom, vamos para jogo, né? Já que conversamos bastante da vergonha que foi a bilheteria, que eu tenho certeza que muita gente voltou para trás, inclusive há relatos nos grupos e no Twitter hoje aí sobre isso, né? Então já se perdeu isso aí, né? Vou começar com uma pergunta que é o bode na sala, que toda semana nós estamos falando aqui ela. Fora Mancini ou fica Mancini? Quem quer puxar? Olha só a pergunta. Depois de ontem eu começo a encampar o Fora Mancini. Não, assim, não tem cabimento, não tem cabimento você jogar com Palmeiras, que está pelo menos no top 3 de melhores times do Brasil e da América do Sul, e você achar que o Alê de volante vai conseguir segurar esse ataque. Tipo assim, não tem como. Tipo, não, isso aí não é uma questão de. Às vezes o torcedor, é óbvio que é um programa de torcedor, a gente fala o que a gente acha que é melhor, pior, às vezes a gente tem a pretensão de achar que a gente faria melhor do que um profissional de futebol, mas é impossível, impossível de uma análise técnica considerar que o melhor volante no elenco é o Alê. Impossível. Então, assim, nesse sentido, a partir de ontem, eu acho que, mesmo que seja para planejar a temporada do ano que vem, já tá na hora de mandar o Mancini embora. Eu ia falar que ainda mais, porque como eu pretendo reagir à entrevista, né, dele amanhã, eu não a escutei, para não passar uma raiva antecipada, para ter uma espontaneidade no Ué, conteúdo, mas né? eu caí, cadê o React? Eu Então, fiquei vai sair esperando o amanhã. React hoje o dia todo, É poxa. porque hoje tinha programa, eu não quis atrapalhar os nossa audiência. Aí vai sair amanhã, na hora do almoço, mais ou menos, eu espero. Mas, o que eu ia falar, se ele de fato falou que ele não sabe mais o que fazer para esse time parar de tomar gol. Aí, de fato, não tem o que fazer mesmo. Se ele não sabe o que fazer, não tem por que deixar ele lá. Aí você tem que contratar alguém que saiba o que fazer para o time parar de tomar gol, porque, convenhamos, nós temos, acho que uma das piores defesas da história do campeonato até essa rodada, imagino. Não, É, não faz sentido. alguém lá no grupo, no nosso grupo do Decadentes, do WhatsApp, colocou lá que a nossa média é a pior dos últimos, sei lá, 15 anos, mas assim, a pessoa pegou a média final, né, comparou com a nossa média hoje. Então nós temos que melhorar bastante para a gente não ficar entre os 20 ou 30, sei lá, piores defesas do campeonato. E o pior não é isso. O pior é quando você vê a entrevista do Mancini e ele fala que, ah, nós estamos dando azar. 37 gols tomados é azar quando, gente? Haja azar, dá um banho de sal grosso no CT inteiro para tirar esse azar, então, porque 37 gols é muito azar. E muitos gols de falhas individuais. Falha individual não é azar, é ruindade. E uma coisa que a gente comenta sempre, a gente até que ontem não chegou a rolar gol exatamente por isso, não diretamente, né? Mas a gente não pega uma bola que quer expirar. Se o cara cruza a bola, a zaga rebate, nunca vai ter, não tem um meio-campista ali protegendo a zaga para pegar essa sobra. A sobra é sempre do adversário. Isso, os gols do Colo-Colo saíram assim, né? E Os muito mal de lá. posicionado, A gente toma o gol assim o time ano inteiro, posicionado. porque tanto o Cal contra o Alê, eles se empurram para dentro da área lá e não tem ninguém para pegar a sobra. Então, assim, é uma coisa de louco. Se tem um meio-campo com o Alê marcando e um meio-campo com o adversário, tem um dos melhores meio-campistas que atua no futebol brasileiro hoje, que é o Rafael Veiga, é claro que não vai dar certo, né? Não sei, assim, Acho que se perguntasse para qualquer um ali naquela fila, ainda que nem esse futebol, ia falar que é uma má ideia essa de escalar o Alê. E aí, não saber o que pode fazer para melhorar, a gente já sabe, né? Pois Era é, escalar um volante, mas ele desfez do único que a gente tinha para ficar com as improvisações aí. eu ia falar exatamente isso. Eu também me convenci ao fora Mancini por umas coisas que eu realmente não entendo. Ontem, contra o Palmeiras, primeira coisa, essa teimosia com esse 4-3-3. Já viu que não funciona, já viu que não tá funcionando, já viu que é um esquema que a gente fica muito vulnerável, o meio de campo fica muito aberto. E aí o cara vai jogar contra o Cuiabá, ele bota um primeiro volante que é o Cal, certo? Não é, é o que nós estamos tendo de primeiro volante. Não é o que eu quero, não, mas é o que nós estamos tendo. Aí vai jogar contra o Palmeiras, ele começa o jogo com 3-6. Alê, Benítez e Martins, certo? Toma 3 gols. Aí ele termina. Aí depois do terceiro gol, o meio de campo é Breno, Juninho e Cal. E Martins. Não, é o Martins que ficou. E o Martins que ficou. Depois da porta arrombada que vai pro tranca, eu não entendi. Eu realmente, isso para mim é sintoma de que ele tá completamente perdido, sabe? Aí, sem contar Porque a gente. aquela, que a gente tomou gol no comecinho do segundo tempo. Em tese, ainda dá para empatar. Aí ele precisando empatar, é quando ele vai e coloca Mateuzinho e Juninho em campo. Pois é, cara, é E umas sabe o coisas que que é eu não. engraçado? Que a gente reforça aquela brincadeira que a gente faz. O cara que tá jogando bem no América sai. O Breno saiu. O Juninho, quando começou a melhorar o futebol dele, virou reserva. Quando ele não tava jogando O nada, Cal começou a regular, o cara começou saiu. a regular, saiu. E assim, e uma coisa que você falou que é interessante, né, sobre a questão do 4-3-3, pô, as vitórias que a gente conseguiu no campeonato, e também lá contra o Inter na Copa do Brasil, foi quando ele começou a jogar fechadinho, cara. Aquele time Um 4-4-2. compacto. Ele abandona o esquema que tava funcionando pro esquema que não Por tava funcionando. teimosia, porque Os ele caras acha que começam a que é um jogar bem. 4-3-3. E os caras começam a jogar bem, ele tira. Tipo, até o Juninho, a gente falou mal pra caramba do Juninho aqui quando ele tava jogando mal. Aí quando ele começou a jogar bem, saiu. Não dá pra entender a lógica do Mancini. Pois é, cara, eu assim, a gente já discutiu isso muito aqui no programa. Se você me perguntar sinceramente se tem alguém pro lugar dele, não acho que tenha, assim, que me agrada. Aliás, o que me agrada não viria, que é o Ceni, para balançar de uma vez esses caras aí. Agora, não dá mais. Para mim, ele tá completamente perdido. Ele não vai recuperar esse grupo, cara. Ele não vai recuperar esse grupo. Eu fui para a linha do Fora Mancini hoje por uma questão muito simples. Eu não acho que ele vai recuperar o grupo. Entendeu? Só por isso. Eu acho que, na verdade, ele se sentiu ali que também não tem como mexer muito, porque o grupo é mimado e tem certos problemas. Eu acho que também não está preocupado com isso, até porque ele está tranquilo que a multa é alta. Então, se a direção quiser largar com ele, ele vai sair ainda bem. Então, ele está fazendo ali para compor com o elenco dele. E dá para ver, porque até o que a gente vai repercutir no final, que é a postura do Everaldo, mostra como é que o time está acomodado. Então, assim, e como tudo aconteceu da época de. Quem estava mais embaixo ainda, vaiando o Alê, porque estava jogando mal esse pessoal, de como que ele reagiu e como que o elenco reagiu às críticas, né, se sentindo maiores que a torcida, como se fossem meio que donos do clube também. A forma como a gente sabe que repercutiu lá dentro a agressão do Itabirá ao torcedor, meio que tipo assim, o pessoal dando uma certa moral para ele por ter feito aquilo que muitos gostariam de ter feito, né, e não tiveram a coragem de fazer. Então, assim, mostra que esse elenco, na verdade, está meio. Sem se preocupar, não tá ligando mais. E aí, esse que é o problema. Ele tá ali compondo com os caras, até que eu acho que segura ele. A entrevista do Salum deu a entender que não troca porque o elenco gosta dele, quer ele. Claro que gosta, ele tá fazendo o que eles querem. Então, acho que para ele, assim, não é que ele não sabe mexer, ele não tá preocupado com isso. Ele tá ali só distribuindo colete mesmo. Assim, vou fazer desse jeito aqui para agradar os parceiros aqui. Eu tô tranquilo, até o final do ano eu tô aí, se acontecer o pior, acerto uma rescisão amigável, até abro mão da multa e é eles que se virem ano que vem para fazer o futebol com o rombo financeiro que a gente vai deixar aqui. Menino Thales, e você? Fica fora, Mancini. Você tá de novo mutado. Ô, Jara, então, cara, eu acho que deu, bicho. Assim, as escolhas do Mancini estão tão erradas, bicho. Ele tem. A gente não sabe qual que é o nosso time titular. Todo jogo é um time diferente. São mudanças drásticas que ele promove, sabe? E outra coisa, ontem a gente perdendo, bicho, ele Porra, e ele com o Wellington Paulista no banco, ok, o Wellington Paulista tem 40 anos, mas é o nosso centroavante. Ele me coloca Mateuzinho, Varanda e Juninho. O que, que ele queria com isso? O que, que ele entendeu com essas alterações, cara? E realmente, assim, a gente fica. Parece que ele tá mais perdido que a gente. Porque a gente tava perdido tomando de 3-0, né? De 4-1. E ele parece que tava igual a gente, tava perdido. E ele é bem pago para pensar. E parece que ele não tá pensando. E as bolas, ou então também tem a questão desses caras não tá respeitando o Mancini como técnico, cara. Porque as jogadas dos gols, parece que a gente não treina o sistema defensivo nosso. E outra coisa, a gente não tem uma jogada de ataque, cara. A gente não tem nada. Sacou? Não tem esquema, não tem nada. O ataque é um palio 1.0 subir no morro. É, um bumo meu boi. E aí, bicho, segundo tempo, deu dó do Pedrinho. Sabe, Pedrinho pegava a bola, e aí tinha que chutar pra gol. Ou perdia a bola, ele vai tocar pra quem, cara? Ele vai ter que estar quem dentro da área. Aí o coitado do Pedrinho, ontem, deu dó de dois jogadores, o Pedrinho e o Martins. O Martins deu dó do Martins jogar na América. Deu dó. Martins não merece, pelo futebol que ele tem, ele não merece jogar nesse time do América aí que jogou ontem, ele não merece, não. Sacou? É isso. Eu comentei com vocês ontem, a gente pode se preparar. Ano que vem o Martins não é mais jogador do América. Porque com a bola que ele tá jogando, alguém vai vir comprar, e acho que ele mesmo vai pedir pra sair também, assim. Se chegar uma proposta e falar assim, quero. Não conheço esse time, mas quero. Porque... Mas na segunda divisão, assim, não tem nem condição, né, de manter ele mesmo. A esperança do América é essa, que esses caras com contrato têm o mercado. Ele vai ter agora. Alê? Juninho? Puta merda, isso que é foda, hein? Deixa eu puxar alguns comentários. Tem bastante gente comentando, viu, gente? Você tá aqui, Antônio Assis, Pedro Magalhães, Carlos Rocha, Riner Riz, Roilson Isidoro, Maurício Cândido, Alberto Boechat, Rosemary Bigonha, Miller Melo, Carlos Alberto, Dilson Júnior, o Fabiano Liporati está aqui também, Lucas Daniel Cária, Carlos Antônio, Geraldo Gomes Graciano, muita gente pedindo fora Mancini aí, viu, gente? Carlos Antônio falando que também teve dificuldade para comprar ingresso, Laura Grise, Bruno Marcos está aqui também, Zé Alves Aguiar sempre dando aquela moral aqui para nós, produtores de conteúdo, muito obrigado, viu, Zé Alves? Francisco Silva, Sandro Américo, Rolon, Roberto Lopes de Oliveira Neto está aqui também, Pastor Fernando Jesus está aqui com a gente, Matheus Leite, Caio Botelipe, Thiago Garcia, José Matheus Ventura, Marcos Lacerdo, Matheus Duarte, o Adir Baldelin, também nosso parceiro aqui também, mandou um superchat para a gente, já passou da hora de mudar de técnico, Série B 80%, vamos torcer para não. O Coração Verde Branco também, viu, gente? Que faz podcast semanal também, muito bom, recomendo demais, viu? O Bruno lá do Coração Verde Branco está sempre produzindo material de qualidade. Procurem aqui no YouTube e nos agregadores de podcast. Antônio Leão está aqui falando, sou o Leão Contador, vamos tentar entender essa diretoria, vocês viram o tamanho das filas? Ronaldo Ferreira está aqui também, Matheus Neme, Augusto Rezende está perguntando aqui se quem está inscrito, todo mundo que chegou, menos o Burgos. O Burgos parece que não foi inscrito, não. Deve ter alguma pendência, suponho. O Nuno Harry está aqui falando, calma, gente. A meta ontem era vender 5 mil lá fora. Depois vem a preocupação com a torcida. O Nuno está comentando isso porque ele comentou com... Ele conversando com o pessoal lá de fora, das vendas, eles falaram que tem que vender pelo menos 5 mil lá fora para continuar tendo aqueles vendedores do lado de fora. Senão eles vão acabar com isso. Que beleza, viu? A Mauri Oliveira mandou pra gente um superchat também. Boa noite aos culpados de sempre. Pior defesa com 32 gols. Mancinismo que não tem fim. Com a mesmice de Ale, Juninho e Cal. O que pensar dessa diretoria? Salu não se explica com essa aberração de Mancini. Só teve uma coisa boa da defesa ontem. Nós não tomamos 3 gols. Ah, que ótimo. Tomamos 4, que ótimo, né? Foi um grande consolo agora, Lucas, sensacional. E com... Só por causa disso agora também, eu vou te punir, você vai ter que fazer esportes especializados mais cedo hoje, tá? Com punição pela piada ruim. Mas vamos. Eu pago o passo também? Por quê? Ué, porque 30 minutos de programa, tem que escutar essa bobagem, já? Já, tem que ser respeito nos esportes especializados. Tem notícia boa nos esportes especializados. Aí, ó. Então, gente, não é pra ir embora, o programa tá acabando não, tá, gente? É só porque menino Lucas tem treino de beach tênis daqui a pouco, ele ainda tem que lavar o copo Stanley dele pra ir pro beach tênis. Bem que fui caluniado aqui, porque eu nunca joguei beach tênis na minha vida, mas tudo bem. Vamos lá, vou ser rapidinho pro Thales não dormir e ele ficar acordado até o final do programa. No futsal, eu recebi a notícia antes mesmo de ver no Instagram, o América foi campeão da Copa Ouro em São João del Rei, aparentemente lá no clube do... do Atlético. Então, mais uma taça aí para os nossos meninos de futsal, para a gente engrenar bem na temporada. Eles anunciaram outro fornecedor esportivo, né? Eles usavam ali a marca Esparta também. Agora a Esparta não está usando, não está patrocinando nem o time de futsal, que agora é a Clone. É, inclusive, o menino Saci aí, que está com mais informações a respeito da blusa de futsal. Quem quiser, procura ele, eu acho que, né, não estou falando, nem conversei com ele, mas é porque ele fala que ele tem desacesso aí, que a blusa está lindona. É, no futebol americano, faltam 15 dias para a estreia no BFA. Ainda está faltando um pouquinho. Quando estiver mais perto, divulgo mais detalhes de onde, se vai ter ingresso. Mas saudade de ver os meninos do América Locomotiva jogar. É, vou ler, nós ainda estamos em pré-temporada. Não tivemos jogo nem no Sub-15, nem no Sub-17 do Campeonato Mineiro. É, a rodada volta esse final de semana. Mas no Sub-17, no masculino, no Brasileirão Sub-17, nós perdemos por 3-1 do Botafogo. E a gente também agora é vice-lanterna também no Sub-17. Estamos à frente apenas do Cuiabá, com 2 pontos em 4 partidas. Estamos com 5 pontos a menos que o Atlético, que é o quarto lugar que classifica para a próxima fase. E no Sub-20, a gente jogou na quarta contra o Atlético em casa e a partida ficou 0-0. Pelo menos não perdemos para a cachorrada Sub-20. Nesse momento, o Sub-20 é o terceiro lugar no campeonato, com um jogo a menos do que o Atlético, que é o segundo, mas o mesmo número de partidas que o Coimbra, que é o líder, então, que está com 27 pontos. Nesse momento, estamos com 26. Mas de esporte especializado é só isso. Pelo menos nós somos campeão no futsal. Aí. Tem um alento para o final de semana quem foi a São João del Rei acompanhar a competição. Maravilha! O Lauro está falando que tem que acabar com a parte especializada. Ô, Lauro, nós somos o único programa... Aliás, nós somos o único meio de comunicação do América que fala dos esportes especializados. Nem o site do América tem os esportes especializados. E eu vou ser mandado embora? Não, de forma alguma. Você mora no nosso coração aqui, não pode, não. De jeito nenhum, você seria reaproveitado em outras áreas. A gente vai criar outros quadros para você. Mas isso nunca... Os esportes especializados não acabará. A menina Thales está aí acordada, aí, ó. Curtiu. Gostou do resultado do futsal, Thales? Cara, eu sou um fã de futsal, né? Eu gosto muito de futsal. É, e agora meu menino tá jogando futsal aí que eu tô mais assim, envolvido ainda nesse mundo do futsal. Coloca ele pra treinar no Olímpico, hein? mas isso é uma... Chega a ser até crítica ao América, que o América não tem escolinha de futsal, né, cara? Quer dizer, acho que não tem. Não, mas pelo menino, que... O meu menino, a escolinha dele é vinculada ao Minas, cara. Mas pelo que eu conversei com uma pessoa, com o Andrezinho lá, que conversou com a pessoa responsável lá pelo futsal, essa parceria com o Olímpico envolve um pouco disso. Porque o Olímpico tem base. É. Eles não usam o uniforme do América, mas ajudaria nesse intercâmbio dos meninos da base do Olímpico para poderem jogar. Aí é legal. Ter algum tipo. Porque, inclusive, pelo que ele mencionou, não sabia, até inclusive o Arthur parece que começou no Olímpico. Então a intenção seria alguma coisa de vínculo nesse sentido, pelo menos uma perspectiva de vínculo nesse sentido. O Dilson tá falando aqui, ó, que na escolinha do América Betânia tem. Ó, legal. É bom, vamos saber. Legal. Bom, gente, nossa situação é o seguinte, então. Temos aí 16 rodadas, né? Estamos aí com um jogo atrasado do Vasco, que pelas minhas contas ou vai ser dia 16 ou só em setembro. Porque não tem nenhuma outra data. Eles vão adiar isso aí até o Vasco der uma recuperadinha. Pois é, cara. A CBF vai adiar isso aí até o Vasco emendar as duas vitórias. Assim, agora dá pra jogar esse jogo atrasado. Pois é. Porque senão aí depois vem data FIFA. Aí não sei se pode jogar esse jogo atrasado em data FIFA. Porque tá ficando cada vez mais difícil. Sobretudo se a gente passar aí na Sul-Americana, né? Também tem uma chance boa do Mateuzinho ser convocado. Aí a gente fica sem o Mateuzinho na data FIFA. Tem uma chance grande, sim. Dele e a Alê ser convocado. Ele se naturalizou israelense? Acho que nem assim, viu? Porque lá em Israel também não deu muito certo, não. Se bem que em Israel não deu certo. Ô, bicho, o Mateuzinho completou 200 jogos com a nossa camisa, bicho. É, falta falar, teve homenagem ontem pra 200 ele. 200 né? jogos, cara. Esse jogador, ele vai bater os recordes de participações com a camisa, de jogos com a camisa do América, bicho. Olha que negócio mais absurdo. Eu faço um desafio aí pra qualquer pessoa, qualquer torcedor, qualquer ouvinte nosso aí. 200 jogos, 10%, 20%, 10% é muito, 5%. 10 jogos bons do Mateuzinho, que o Mateuzinho foi destaque. 10 jogos. Teve aquele gerei, no Sub-17, né? No Brasileirão 10, Sub-17, quando ele 10, foi... 10 foi muito, né? 10 é muito, né? 5, talvez. Sacou? Que é isso aí? Ah. E o trio dele com o Bill e Luan? Mas e o lado humano, cara? Filho, lado humano é o coitado do Lucas aí ficar quase uma hora na fila sendo sócio torcedor, pagando todo mês essa porra aí. Isso é o lado humano. Mas aí, torcedor já viu. Torcedor tem mais que apanhar mesmo, o pessoal deixou isso bem claro. Então, assim, o preocupante é o jogador estar feliz. Eles não podem ficar tristes. Ainda mais jogador com potencial. Vocês viram que o Euler falou que o Dadá Belmonte tem que preocupar com o lado humano, tem que preocupar com o lado humano do Dadá Belmonte. E não só isso, ele é um ativo do clube. Então tem que analisar com cuidado. Vamos, aproveitando esse assunto da Belmonte, Jair, o Curitiba, o principal jogador do Curitiba era o Aleph Manga. O Aleph Manga já foi até mandado embora, já foi emprestado, já o Dadá Belmonte continua aí. E ainda sobre o Curitiba trocou de técnico, venceu em umas 3-4 partidas. E agora é o seguinte, nós temos aí pela frente Bahia, Goiás e Vasco. Três times que disputam ali embaixo, então... Mas o pior... Como é que faz? Vocês vão lembrar, a gente caiu lá em 2018. Uhum. E com aquela de assim, o Adilson Batista já vinha mal, porque já foi uma contratação errada. Ele vinha mal. Aí ficava assim, não, vamos lá. Vai ter o Paraná é carne de pescoço. Vamos deixar ele ganhando o Paraná e sobrevive. Aí quando perdeu pro Paraná e aí a vaca afundou de vez, aí resolveram trocar ele pra ver se salvava com o Givanildo, que chegou uma rodada tarde demais. Tenho certeza que se tivesse chegado antes, tinha salvo a gente, porque ele não teria perdido pro Paraná. Tá com muita cara, ele falou assim, agora vai pegar Goiás e Vasco? Não, é agora. O Mancini vai engatar aí 3 vitórias, e aí vai ficar tudo tranquilo, e aí vai salvar a gente. Eu tô desanimado com essa perspectiva. Não eu ganha acho que não vira, essas três não partidas, e aí depois que tropeça as três e o negócio estiver azedado de vez, aí vão chegar, Mancini, não vai dar certo. Só que aí não vai ter mais muito o que fazer, né? Porque vai precisar de uma campanha. Não vai ter espaço para fazer mais nada. O meu medo é esse. Eles não vão trocar agora porque vão aqui. Não. A gente confia no trabalho. Ele vai virar agora porque os jogos vão ser fáceis. Aí vai uma... Mete umas cuiabadas. E não é não, hein? Bahia lá não é jogo fácil nunca. Nunca. Eu acho que... Nunca. Nem a pau. Mas aqui, eu vi o Felipe falar um negócio que então a solução do América é trazer o Givanildo antes. Agora, o Givanildo da vez é o Lisca. Então... O Givanildo da vez é o Lisca. Eu acho... Porque assim, não, o cenário, se acontecer de realmente tropeçar essas três partidas, se a gente fizer, tipo, um ponto nessas próximas três partidas, aí a situação vai ficar muito ruim. Ah, porque já tá ótima, né? Não. Tá péssima. Mas vai piorar. E quando chegar na situação, aí que não vai querer trazer ninguém mesmo. Aí vai ter que buscar alguém que tem igual, assim, naquela situação que o Givanildo pegou, só o Givanildo pegaria. Porque o Givanildo fez um contrato de 5 jogos. Então, assim, era ele porque ele tem gratidão e era meio que tinha. Então, o que vai fazer é isso. Vou chegar e vamos investir nesse Givanildo da vez. Alguém que tem gratidão pelo clube toparia pegar o clube nessa situação ruim. E esse aí é só o Lisca, né? O Givanildo, acho que tá aposentado agora de vez, né? Então, esse aí sim, não tem... Sim, o Givanildo não quer nada com nada, não. Tá merecendo descansar, coitado. Não, oferece pra você ver se ele não vem. Mas até eu sou mais bobo, né? Mas assim, eu acho que o da vez seria o Lisca. E aí, porque até se você dá de vez, aí sabe, vai precisar dar linha no pessoal. E aí você traz o Lisca e fala, ó, é o seguinte, a gente te perdoa, pode fazer o que quiser agora, que a gente vai precisar reformular essa merda. Pode chegar tocando o terror. E aí, porque vai precisar reformular mesmo, então assim, chega lá e faz o que precisar ser feito. Aí ele vai chegar aqui com sangue nos olhos ali, só para arrebentar a turminha do mal que tirou ele. Pois é, cara. Eu acho que a gente... Às vezes eu acho que a gente precisa de um cara com uma mentalidade mais vencedora, sabe? Um cara, como eu falei, um cara tipo o Ceni, um cara que já ganhou coisa na vida, velho. Traz o Bernardinho. A gente só traz esses caras meia boca, velho. Só esses caras que... Com perdão da palavra, viu, gente? Que aqui nós estamos na casa de americano, mas nem que tá no patamar da gente. Que é a gente que tá ali tentando subir de patamar, tentando... Sabe, ficar numa Série A. A gente precisa trazer um cara que, sabe, pra puxar a gente, sabe? Se fosse pra dar um cara que a gente que poderia trazer nesse perfil que tá livre no mercado, mas não vai trazer. Primeiro que não vai querer vir, segundo, porque a gente não ofereceu o que recebe, seria o Mano Menezes. O pessoal falou aí nos comentários. Eu não desgostaria, não, tá? Também não, principalmente que o Mano arruma defesa, né? Exatamente, não desgostaria, não. O Mano arruma. Agora, sobre essa questão de vencedor, Jairo, muita gente me critica, goza minha cara, que trem todo, né? Fica rindo de mim porque eu sou um fã do Zárate. E o Zarat é um jogador vencedor, né? Uhum. E em 2020, quando ele esteve aqui, se não fosse ele, não sei se a gente teria conseguido o que a gente conseguiu, não. Então, assim, isso serve como base para a questão que você está falando aí, de um treinador vencedor. Não adianta a gente buscar os Lisca da vida, esses caras que, assim, podem até ser bons treinadores, cara, mas não tem perfil vencedor. E aí você já tem um grupo que tem um Alê que prefere a Chapecoense campeã e não trazer um técnico perdedor também, você está fudido, cara. Então, sei lá. Cara, uma coisa, e que aí, ó, o América, ele poderia fazer isso, porque ele tem o jeito de ter paciência com o treinador, mas era fazer uma prospecção, algo parecido com o que o Fortaleza fez, por exemplo. Se você chegasse, olha, vou fazer o seguinte, eu quero um treinador que tenha essa característica, um cara que pode até não ter, um cara que tenha conhecimento teórico, um cara que, tipo assim, sabe aplicar, sabe fazer o time jogar, um cara que é bom de treino e tal, e vou dar tempo pro cara fazer o que precisa ser feito para elevar o nível do clube. O Fortaleza fez isso com o Vojvoda, o Botafogo fez isso com o Luiz Castro, e o Luiz Castro, quando chegou aqui, ele não era um treinador nem assim, muito... Ele não tinha nem muita cancha lá em Portugal. Trouxeram os resultados dele de início, o cara custou engrenar, mas aí foram tendo paciência com o cara, quando engrenou, tá aí o time da forma que tá hoje. O Bragantino, mesma coisa lá com o Caixinha esse ano, eles investiram com o Barbieri, viram que lá não ia sair mais nada, trocou, trouxe o cara não foi bem no início do ano, mas mantiveram, e a performance do Bragantino hoje tá muito melhor do que vinha nos últimos anos. Então, assim, o América tem que fazer algo parecido, só que a gente nem análise de mercado tem. Então, assim, a gente não vai fazer uma análise aprofundada do tipo de treinador. Eu tenho certeza, por mais que o Salum diz que entende futebol, eu tenho certeza que o tipo de conversa que ele tem para entrevistar um técnico não envolve. E aí peraí, aí é outro. Você tocou num ponto interessante. Salum, ótimo, beleza. Mas quem tá o dia a dia? Salum dá treino para alguém? Salum não dá treino para ninguém. Salum vai analisar se o lateral esquerdo X é melhor que o lateral esquerdo Y do elenco, que está jogando mais, que está numa fase boa, que cruza melhor ou que defende melhor. Não, quem faz isso é o técnico, cara. Sacou? Então, primeira coisa é que a gente não pode misturar alhos com bugalhos. Você tem que ter um técnico, e aí que eu estou falando, aí é que eu gostaria de um cara que tem perfil vencedor. Porque o cara que tem perfil vencedor, ele chega no América e ele vê o seguinte: ó, departamento médico aqui não tá me dando a resposta que eu preciso. Como é que é? E o cara ajuda a resolver o problema, entendeu? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, isso aqui. Ó, como é que tá aqui esse nosso meio aqui? Como é que tá o desarme dele? Não, o desarme dele é ruim. Ah, pô, mas esse cara aqui apoia bem pra caramba. E repensa. Isso o Salum não vai fazer? Quem vai fazer é o técnico. Então, para isso, independente de Salum ou não, nós precisamos de um técnico bom, com autonomia. Não adianta. E aí, eu não acho que o Salum dá palpite em escalação. Não acho que o Euler dá palpite em escalação. Não acho nada disso, sinceramente. Falta, para mim, treino. E falta, para mim, pulso. Principalmente depois daquela história toda lá do soco e tal. Ficou um clima ruim no CT, ficou uma situação chata, porque ficou aquele zum, zum, zum, e agora o nego tá mandando. A turma tá mandando. Os já mandava, né, já. Navio. Só vou me despedir mandava, de vocês, né? Aqui. Falou, com Lucas. Esse programa, vou ter que sair. Falou. Valeu, filho. Obrigado, viu? E nisso, em tese, assim, que pese que o Cascardo é mais um... Isso, já. Deixa naquela formatão que é sua cara de bola, puta merda. Nem coube no quadradinho aí. E que pese que o Cascardo ele é mais um fantochezinho ali, ele tem uma coisa limitada, né, de ação, mas eu ele é um cara com conhecimento... Eu não sei nem dizer se ele é bom ou se ele é ruim, cara. Eu tenho as informações... Pra mim ele é tão invisível que eu nem sei saber, eu nem sei, ou ele é um muito bom discreto, ou ele é um muito ruim que não faz nada, mas eu não sei nem dizer o que que é. Saber se ele é bom ou ruim, aí eu não sei, porque deve olhar agora. Conhecimento teórico, ele tem bastante, o pessoal que formou comigo em educação física e trabalha hoje com futebol profissional e tudo, o pessoal fala que ele realmente tem um conhecimento muito grande da área, conhecimento muito bom de futebol de base e tudo. Então ele é um cara que tem conhecimento teórico para conseguir fazer esse tipo de avaliação que eu falei de, beleza, traçamos um tipo de técnico que a gente quer, ele conseguiria traçar, ter uma conversa, fazer uma entrevista para poder entender se aquele treinador entende as qualidades, as deficiências do elenco, forma de debater forma e estilo de treinamento e tudo. Então ele é um cara que conseguiria fazer isso. Para além disso, teria a ajuda do nosso queridíssimo adjunto permanente, né, que é o o Giacomini, que a gente até esquece que existe de vez em quando, né? Mas esse eu não sei. As informações que tem dele não são tão boas. Não tem tanta informação sobre ele, até que ponto ele é bom ou não. Mas assim, o problema é que o América tem a hierarquia e não deixa esse pessoal ter esse tipo de situação, né? Vai sempre no feeling. É o cara que a gente conhece. Isso incomoda demais, cara. E cada entrevista do Mancini, para mim, isso fica mais claro. Ah, eu quero recuperar fulano. Ah, esse ciclano é o lado humano. Beltrano teve um problema. Ah, bicho, eu tenho uma preguiça para essas coisas, cara. Entendeu? Porque nessa aí vai perdendo ponto, cara. Nessa aí vai perdendo ponto. O de falar aí, a gente vê o golpe do Everaldo falando assim, que não tem problema se cair. Tipo, meio que pois assim, é, deixa eu contar esse crédito, deixa eu contextualizar. Bom, eu tive alguns relatos hoje mais cedo, conversei com algumas pessoas, que ao final do jogo desceram para o estacionamento para ir lá cobrar uma satisfação dos jogadores. E ficaram lá cantando, xingando, normal, e aquela coisa toda, não sei o quê. Nenhum jogador abriu. Eu estou contando como me contaram, ok? Eu aumento. Como é que é? Mas não invento. Mas eu não aumento nem invento. Eu vou contar como me contaram. E essa turma foi lá para o portão da garagem para cantar lá, para reclamar e tal, time sem vergonha, aquela coisa toda. Só um dos jogadores abriu a janela e foi xingado e foi falar: pô, vamos jogar, não sei o que e tal, vocês vão deixar o time cair. Esse jogador virou e falou assim: e daí se cair? Esse jogador foi o glorioso Everaldo. É uma pena. Tá jogando demais, né? Tá jogando demais, um bolão. Nossa senhora. Sensacional. Tá podendo tirar onda com a torcida mesmo. É o mesmo que falou que o time não joga porque não tem torcida, para quem esqueceu, né? Mais uma vez, não temos vídeo disso, eu não estava presente, mas eu tenho 4 relatos aqui de pessoas que estavam, tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Quando o pessoal fez aquele último protesto lá na porta do CT, o Dadá Belmonte foi para cima de torcedor lá, hein? Os ratos tomaram conta do navio. Quando o navio não tem comandante, o rato toma conta. É isso que está acontecendo, moçada. É gente dando soco em torcedor, é gente que fala, e daí se cair? Estilo, lembra do Ivan Drago em Rock 4? Que ele vira pro Rock e fala assim, se morrer, morreu? Foi tipo o que o Everaldo fez. E daí se cair, certo? Isso que é um jogador que tem mais 3 anos de contrato. Esse é um cara que tem mais 3 anos de contrato, tá certo? Isso pra mim é sintomático. Isso não é a doença, gente. Isso não é a doença. Se tratar a doença, se tratar o sintoma, a doença não vai embora, não. Se mandar o Everaldo amanhã embora, ou qualquer coisa do tipo, ou demitir ou se tivesse demitido o tal preparador físico, isso é o sintoma, isso não é a causa. E isso aí é o que aconteceu. Isso é o que aconteceu. Eu falei aqui no programa no dia do Itaberaba, e eu falei, moçada, se você não resolve o problema cresce. E cresceu. Ah, mas não teve... Mas olha, a turma tá indo num caminho muito errado. Então é o que o Tarso falou lá no... Ecou o que o Tarso falou lá no resumo dele. São valentes para criar caso com o torcedor, para achar ruim, para não sei o quê, mas não são valentes em campo, tá certo? Então, esse programa aqui nosso, eu nem sei por quê, mas ele é bastante ouvido entre alguns jogadores, alguns staffs de jogadores na diretoria. Mas olha, vocês estão sendo covardes em campo. A palavra é essa. Covarde, honra a calça, o calção que vocês vestem, honra esse escudo. Se vocês não são homens o suficiente. Homem não, porque a gente está vendo o campeonato mundial feminino aí e é errado falar esse negócio de ser homem. Vocês não estão honrando o escudo que vocês vestem, tá? O escudo que vocês vestem. Isso com o salário em dia, né, Jair? Com o salário em dia, com a imagem em dia, recebendo bicho e bicho gordo, e são os primeiros a bater na porta para pedir mais bicho. O líder do elenco é o que vai lá bater na porta do salão pedir mais bicho. Então, honrem. Se não querem honrar, arruma outro time e vai embora. Vai embora daqui. Se a gente cair para B, nós não queremos vocês aqui. Como diz o Lélio Metralha, vai pro raio que os parta vocês, sinceramente. Mas infelizmente, se cair, os piores vão ficar, né? Porque os piores não tem mercado, não. Pois é, exatamente. Exatamente. Porque os piores subiram com a gente. Alguns foram até emprestados para times de segunda divisão, de primeira divisão, e de Campeonato Paulista, não deram certo, voltaram e continuam aí. Então, assim, se cair, que está muito próximo de acontecer, se a gente tem que jogar limpo, tem que ser realista, a gente está fazendo alguma coisa para manter na primeira divisão? Não está. Não, muito pelo contrário. Nós estamos uma receita completinha de não manter. Nós não estamos. Ah, fomos no mercado, contratamos um zagueiro que estava sem contrato, um outro que da segunda divisão, enfim, não nos reforçamos como deveríamos nos reforçar, né? Talvez aí o único que daria realmente resultado, que é o cara que é artilheiro, não vai vir, então, assim, tá, a vaca tá indo pro brejo. E se a vaca for realmente pro brejo, vão ficar só as porcarias. Sim. Só os caras de sempre, entendeu? E aí nós vamos lá pra gritar, eu até já esqueci o gritinho lá do vamos subir com ele, e aguentar. E a gente vai estar lá. Nós vamos estar lá. Eu continuo indo, não vou alegar problema familiar, eu não vou alegar nada, vou continuar indo ao estádio, se me permitirem, né? Porque daqui a pouco eles proíbem a gente de entrar no estádio. Do jeito que está sendo, daqui a pouco a gente é proibido. Cara, eu acho que se a gente fizer algumas correções de rota, a gente ainda consegue ficar. Desculpem o desabafo, mas ele é muito mais fruto do que se viu ontem, do que se tem visto esses dias, do que propriamente de um pensamento de que já caímos. Eu não quero cair em pé, igual o outro falou lá na entrevista. Isso é conversa de perdedor. Não existe cair em pé, não, gente. Se a gente cair, nós vamos subir de novo, nós vamos remar de novo, não tem problema nenhum. Eu tô com 44, eu já vivo a América desde criança, não tem problema nenhum, não. A gente rema de novo e vai. A questão é que a gente quer gente para remar com a gente. Não adianta... Vou além. Você com 44 anos não consegue remar muito, não. Você tá bem acabadinho. É verdade. Né? Eu sou mais pessimista, que eu acho que a correção de rota... Ah, não. O mais pessimista foi jogar beach tennis. Foi. Não, só porque... A gente falando isso desde o ano passado, que quando você entrega a meio que gestão do futebol por um jogador e deixa ele como... Um líder do elenco, um cara que articula, que conversa com a diretoria e com o time, você dificulta muitas coisas, porque esse cara, ele também é empregado, você tem que ter um cara mandando nele, não pode ter esse trânsito claro, tão bom. Claro, tem hierarquia, cara. E esse é o problema. A gente terceirizou muito o futebol lá em cima do Juninho, e aí ficou com essa questão difícil de resolver, porque hoje é todo mundo com muita regalia, e claramente, o pessoal hoje tá num afastamento com a torcida gigantesco. A gente comentou no jogo contra o Colo-Colo aqui, que o time foi bem e tudo. Os jogadores até deram uma acenada pra torcida lá do meio de campo. O único que chegou mais perto foi o Maidana, que foi dar a camisa pra uma criança, que possivelmente pediu uma camisa de alguém. Ele foi lá e deu a camisa dele. Num jogo que tem uma vitória, que tava cheio e tudo, assim, ele foi o único. E até uma coisa engraçada que o Cavicchioli sempre dá. Luva, camisa, quando o torcedor pede, né? Aí tava o Pazinato lá, tinha uma criança lá com uma placa, um negócio assim, pedindo alguma coisa pra ele. Ele chega lá pra torcida, vibra com a torcida, vê a plaquinha e pica o pé. Não entregou nada também, não. Então, assim, que foda. Ontem também teve plaquinha que foi escondida lá. Tinha uma plaquinha de uma menina, acho que de uma menina, né? Fica a impressão que era uma menina. A placa no chão. Alê, me dá a sua camisa. A plaquinha foi jogada lá, ninguém nem levantou a placa. Mas o problema é isso, hoje a gente tá com um elenco muito, muito acomodado e que tem muitos poderes, né? E esse que é o problema. A correção de rota que tem que fazer é tirar muito poder deles, colocar muito mais cobrança, mas é difícil, né? Se você tá acostumado a... Se você trabalha numa empresa, que você trabalha tipo 2 horas por dia, fica 6 horas conversando, tomando cafezinho e tudo, chega seu chefe e fala assim, então, tá pouco, agora você vai ter que trabalhar 6. Você vai ficar muito... chateado, você vai quebrar o pau lá falando que tô querendo que você trabalhe demais, véio. É mais ou menos isso que vai acontecer se a gente começar a cobrar esse pessoal aí. E vai dar problema, né? O resultado de ontem, por mais otimista que a gente fosse, a gente sabia, lá no começo do campeonato, a gente sabia que vencer o Palmeiras dentro de casa, vencer o Palmeiras em qualquer circunstância, é muito difícil. Sim. Muito, muito difícil. Nas projeções, quem faz projeções, acho que vocês dois fazem essas projeções, provavelmente vocês não colocaram vitória nossa. Eu coloquei 0 pontos. Na minha projeção era 0. Assim, o mais otimista no começo do campeonato, assim, não, dois empates contra o Palmeiras é ótimo. Ok, beleza. Mas o problema é a forma como a gente perdeu ontem. E isso é que dói. E o fato de que nas nossas projeções, o que a gente projetou de ganhar não ganhou. Então... Não, independente disso. Que, sim, com isso também, a gente ontem, com as projeções todas dando errada, de ontem a gente tinha que vencer de qualquer jeito. E o que acho que deixou mais o pessoal puto foi a apatia do time, a falta de vontade dos caras de ganhar o jogo, sabe? É, o Benítez mesmo, que é o nosso jogador mais talentoso, escondido, não parece que sentiu o tamanho do jogo. Enfim, a gente foi facilmente... Bem marcado também, né? Ok, mas o craque, ele se diferencia nessa hora, né? Exatamente. Ele se diferencia nessa hora. Então, assim, porra, foi uma festa legal, o Portão 6, uma energia louca, e os caras, porra, parecia que tava jogando aquela Copa que nós jogamos ano passado com o Marquinhos, Copa em Confidência, né? Parecia aquele jogo contra a Copa em Confidência, a gente tava jogando contra o Palmeiras. Isso deixou a gente puto. Isso, não só isso, né? O somatório de tudo que vem acontecendo, né, nesse ano nosso aí, que é um ano até agora ruim, péssimo, né? E ontem, assim, foi, eu acho que foi o ápice, porque além de todos os problemas dentro de campo, da gente tomar de 4-1, ainda tivemos problemas fora de campo, tivemos problemas para entrar, tivemos problemas de tudo quanto é tipo de problema a gente enfrentou ontem. Então, assim, o torcedor da América está começando a ficar sofrido. Começando não, o torcedor da América é um torcedor sofrido, né? Talvez as gerações mais novas não se lembrem, mas a gente já sofreu pra cacete. E de uma hora para outra, parece que o trem tá voltando tudo, cara. Sacou? Difícil. Ontem foi foda. Ontem foi um pesadelo o jogo de ontem. Foi difícil. Difícil de digerir aquilo ali, sabe? A forma como foi. Concordo. Eu acho que o que tem que acontecer é que, como eu falei, a gente precisa de uma correção de rota. E eu, particularmente, já não acho que o Mancini conseguirá fazer essa correção de rota. Vamos já ver. Eu observei no Portão 6 ali, a gente ficou de frente ali, deu para observar bem, o comportamento do Mancini em relação ao Abel Ferreira já fala isso aí, né? O Mancini todo soberbo ali, com aquele jeito, ok, é o jeito do cara, mas o Abel tava quase entrando dentro de campo, cara, tava quase entrando, uma vibração louca, o jogador olha para ele ali e fala assim, porra, esse cara tá nessa maluquice aqui, eu tenho que correr para esse cara, e o Mancini naquele jeito e tal, mas enfim, eu vou parar de falar, que senão daqui a pouco um jogador, um diretor, um cara do da comissão técnica, vem me dar um soco, me dá uma porrada. Se for o Boi, você vai deixar muitas famílias felizes com as cestas básicas, com 40% do salário dele. Mas... Vai ser uma boa ação. Mas o pior é que até nisso, né? Porque o Abel falou na entrevista dele pós-jogo ontem que as críticas, né, que ele recebe são combustível para ele melhorar. O Mancini, quando é criticado, fala que as críticas são injustas, que o pessoal não entende direito, que tem que... O pessoal não pode criticar assim, o pessoal que tem história com a América, que já fizeram muito pelo América, que não sei o quê. Então você vê um comportamento um pouco assim também, né? E o Abel cobra, né? Ele já cansou de fazer jogador rodar lá, porque não entrega o que ele precisa, né? Independente se o cara é novo, se o cara é velho. Pra ficar lá, você tem que ser cobrança, né? E a gente não tem isso aqui. Cara, mas esporte de alto desempenho, ele só funciona à base de cobrança. Não tem outra, velho. Não tô falando nem só de futebol, não. Você imagina um time da NBA que o cara não é cobrado? Isso não existe, cara. Um time da NBA que o cara não é cobrado, o outro time é. E aí ele vai ser massacrado, é normal. Esse esporte ao desempenho é isso mesmo. O cara que sofre com crítica, ele não é feito pra isso, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Richardson Calil mandou pra gente um superchat. Fala, galera, Mancini perdido. O melhor do Brasil não tem condição nenhuma de treinar o América. Lucas Pousa tá dando um abraço aqui também. Lúcio Melo, Aloysio de Araújo Prince. Ricardo Leandro tá falando que não perca um programa, um abraço para vocês. Ô, valeu, Jair, demais. Eu ainda não te interrompi, então tá na hora de eu te interromper. Pessoal, dá uma... Hã? Pode falar. Não, pode falar. É porque só o pessoal dá uma moral lá para o Lucas, que o Lucas Pousa, quem não sabe, é o nosso fotógrafo das arquibancadas, que faz talvez os melhores registros de arquibancadas desse Brasil. É do caralho as fotos. Sensacional mesmo. Inclusive, o América, isso aí a gente tem que dar os parabéns também. O América está usando as fotos do Lucas nas suas divulgações. São fotos espetaculares, cara. São fotos do caralho. Tem uma lá dessa semana, que é um torcedor com filho, que é maravilhosa, cara. Maravilhosa. As fotos dele estão... Sensacional. Bacana demais. As fotos dele são maravilhosas mesmo. Ronaldo Alves de Andrade, Hernani Barbosa, que está aguentando Andrezinho lá todo dia. Humbertão. Imagina o André hoje, coitado. Coitado. É. Vandermont está aqui também, saudações americanas. Roberto Márcio, o Saulo Prata, Luiz Prates, Jerônimo da Silva, Pablo Melgaço, Roberto Nassif está aqui com a gente também. É, eu perdi um comentário aqui que eu tinha salvo. Será que eu cliquei? O Pedro Henrique Ramos da Silva está falando que o Mancini repetiu o time contra o Flamengo, que vocês elogiaram e agora criticam. Eu, particularmente, eu não elogiei a formação inicial, não. Inclusive, no último programa. Mas acabou dando certo. Mas nesse caso, o pessoal elogiou as mexidas no segundo tempo, mais do que a escalação. Se você acerta muito quando você mexeu, é porque você entrou meio ruim, né? É, eu lembro da gente falar exatamente isso, que o time inicial, todo mundo teve um susto e acabou que as mexidas deram mais certo. Que tanto é que naquele jogo, você pediu aí um jogo excelente do Mateuzinho, foi um grande jogo do Mateuzinho contra o Flamengo, Thales? Ou ele não jogou? Eu acho que ele nem jogou, né? Contra o Flamengo. Não jogou. Ele entrou no lugar do Mastriani. Ele perdeu o gol que teria dado a nossa vitória. Ele perdeu o gol. O cara a cara com o goleiro perdeu. Não é? Então... Só para lembrar. José Alberto Santiago Rodrigues está aqui também. O Fabiano Liporati está falando aqui do Sérgio Medina, falando que o Jairo lembra qual pé frio saiu de Campinas e apareceu no Indepa ontem. Não fala isso do Sérgio Medina, não, Fabiano. O cara veio lá de Campinas, passou no Graal junto com 3 ônibus de palmeirense. Isso não é brincadeira. Tem que dar moral pro Medina. Vamos respeitar aí que o homem. E teve outro perfil que foi de chinelo ontem também. Aí complicou. Quem foi? O Alisson? O Alisson Fernandes foi de pé frio? Foi de chinelo. É verdade. De chinelo, é verdade. É verdade. Mas valeu a pena porque ele levou o menino dele e agora eu tenho um dos vídeos mais bonitinhos do mundo, que é meu menino com o menino dele dançando ao som da Barra Una. Eles estavam lá fazendo bagunça lá, que o vídeo ficou bonitinho demais. Valeu a pena o pé frio de menino Alisson. Vamos para Bala e Colatina então, gente? Só o comentário que eu acho que dá para já passar, porque a gente comentou pouco, mas ontem também a partida do Diego, ou do Daniel Borges, foi assim, para mostrar por que ele era reserva do Diego Ferreira, né? Foi ruimzinho mesmo. E assim, a gente mostra... Dessa, mas pior que nossa... ontem foi difícil salvar um, hein? A gente conseguiu um, aparentemente, que a gente acha Martins, que salvou. Só ele. Foi. Mas só assim, e mostra essa... Nos problemas, a montagem de elenco, né? A gente deixou sair um lateral nota 6 e trouxemos 3 laterais pro ano, que se somar a nota deles não dá o 6. Então, assim. Mas qual lateral nosso ano passado era nota 6? Era o Cáceres. Ah, não. Ele era nota 6. Ah, não. Com muita força ele era nota 5. Com muita força. Nós temos que usar um pouquinho nossa memória. O que nós criticamos. Eu mesmo, que eu critiquei esse Cáceres em Nova Lima, eu queria matar esse cara em Nova Lima. Você é um ingrato e fez gol em clássico. Ele, ok, mas ele é um jogador nota 5. Nota 5. Eu sei porque defensivamente ele é bom. Ele é realmente fraco no apoio, mas ele consegue ajudar na defesa. E nosso principal problema hoje é isso. Fato. Não temos um lateral que defende. Eu não aguento tomar mais 3 gols todo jogo, não, gente. Isso aí não vai dar, não. E o pessoal falando que pra fazer 4 teve que fazer 3, né? Então nós tomamos 3 mesmo. Não teve escapatória, não. Bom, então vamos lá. Bala do jogo de ontem. Nós conversamos e só foi 2 para votação geral. Martínez ganhou com 53,8, quase empatado com ninguém com 46,2. Felipe? Martínez, ele jogou muita bola ontem. Sim. Foi no primeiro tempo, principalmente, depois que o time inteiro parou de jogar, aí o nível dele também caiu, porque assim... Tem limite o fôlego dele, né? Ele tava correndo já pro meio campo inteiro, né? Então, assim, uhum. Ele deu uma desgastada, mas o que ele correu no primeiro tempo ali pra desarmar, pegar a bola na frente, ajudar a criar a jogada, foi fora de série. Então, de fato, ele jogou muita bola. Boa. Thales. Martínez, com certeza absoluta. Eu também vou de Martínez, não teve outro, não. Nós custamos achar ele, então pra não votar em ninguém, vai ele mesmo. Colatina, esse aqui também foi foda, mas foi foda por outros motivos. Achar só 4 também, porque é o que o Twitter deixa a gente colocar. Ganhou Mancini com 59,2, seguido de Pazinato com 16,8, Alê com 12,2 e Éder com 11,7. Faço menção honrosa também ao Maidana, que foi bem citado aí no Twitter, que é muita gente citando ele aí. Felipe? Eu vou de Mancini, porque assim, ontem ele conseguiu... escalar um time que não deu para entender porque deu muita liberdade ao meio-campo do Palmeiras e as substituições dele foram piores. Então, assim, ele disparado foi quem mais fez besteira ontem. Mas, assim, o Éder, é que o Éder, ele tem um certo prestígio ainda com a torcida, que o Maidana nunca teve, porque quem estava marcando ontem o Rony era o Éder, e ele perdeu todas. Ele não ganhou todas. Uma do Rony. O Rony todas. Fez o que quis com o Éder ontem no jogo. Então, assim, isso é... O Maidana foi bem ontem? Não, não foi bem, ele foi mal. Mas o pessoal pega muito mais no pé do Maidana do que pega no pé do Éder. E o Éder esse ano está muito pior do que o Maidana. Isso que é de arrebentar, né? E o Pazinato também. Se é o Cavicchioli tomando aqueles gols que ele tomou ontem, a galera tinha arremessado garrafa de vidro em campo. Que isso, hein? Thales. Cara, eu vou. O meu colatino vai ser pro Boia. Que a partir do lance que o Boia fez aquela merda lá, que o nosso pesadelo começou. Não que a gente pudesse vencer ou empatar, ou sei lá. Mas foi a partir daquele lance do Boia e outra. Não jogou nada, né? Não jogou absolutamente nada. Não conseguiu fazer bosta nenhuma. E é outra coisa também, o pessoal falando sobre o Maidana. Faz sentido, né, cara? O cara tem, sei lá, 3 metros de altura. Não ganhou uma bola no alto, cara. Não sobe uma gilete. Ah, mas supõe que, como ele é o alto, a bola não vai nele. Igual o pessoal fala assim, ah, esse cara trocando, a bola ficou pingando na área. Só que a bola primeiro foi num cara que não tava com ele marcando, aí a segunda foi no outro cara. Então, assim, ele, de fato, ele fica lá no meio, mas se a bola não vai, vai ser mais difícil. Pior ainda é o Pazinato, com 1,92m, podendo esticar os braços e conseguir perder uma bola aérea para um cara de 1,68m. Então, assim. Ontem, na verdade, assim, se o Twitter tivesse opção de. Foram 15 que foram os jogadores. Não, 16, né? 16 jogadores. Se tivesse opção, a gente colocaria 15 ontem. 16 com o Mancini, né? Nós colocaríamos 16 opções ali no Colatina, com certeza absoluta. Verdade. É, eu também vou de Mancini pelo conjunto da obra ontem. É, muito do que aconteceu aí e sacaneou com a nota do resto tem a ver com o esquema. Gente, time é estrutura, não tem jeito, cara. Acabou o tempo em que você podia botar 11 peladeira em campo e o time ia jogar. Não é assim mais. Você precisa de um time estruturado, um time que tem uma tática bem pensada, e ontem não teve nada disso. Como eu falei, eu queria saber qual a lógica de começar com 3 meias e terminar com 3 volantes. Eu não consigo entender essa lógica. Então, eu vou de Mancini também. Bom, então é isso aí. Coloca um último comentário aí que esse vale a pena, do Paulo Braga. Ó, Paulo Braga tá aqui pedindo, ó. Chegando agora, Jori pra ontem, merece oportunidade. Ah, meu filho, eu já tô até aceitando, viu, essa altura do campeonato. Opinião impopular. O Jori, a única coisa que ele fazia bem, isso não tira, ele saía em todas as bolas. Ele era até meio estabanado, mas ele ia em todas. Então, certamente, o terceiro gol ele não teria tomado. O Pazinato, ele não sai direito, né, cara? Ele não fica nem sai, né? É. Que trem esquisito, né? O terceiro gol é a falha, porque ele consegue perder para um cara de 1,68m, mas o primeiro, ele tá lá, aquela coisa, ele vai... Aí ele vê que não vai chegar, ele fica no meio do caminho, aí a bola vai na direção que ele tava, só que ela passa mais alto do que ele vai e cai atrás. É todas assim. E acho que o pessoal já percebeu. Então manda a bola mais ou menos ali, assim, numa situação que fica difícil de sair, porque é todas. E toma, porque ele fica no meio do caminho. E a bola aérea deles é forte, né, cara? É. Então, souberam bem o que fazer. E assim, eu não, o Abel tem a certeza que ele sabia os pontos fracos do América e explorou isso. Estudioso, cara. Ele é técnico estudioso. Certeza que ele sabia exatamente. Hã? Tanto que ele matou o Benítez. Matou o Benítez, deitou e rolou nas costas do Alê e foi pra cima dos nossos pontos que não voltam. Tanto que jogar pelas laterais, matou os laterais, porque nem Pedrinho nem Boia são de voltar. Aí com o meio campo que você tem ali o Alê de primeiro volante e o Benítez ajudando na marcação, ainda que de fato ajude, faz sobrecarrega demais o pessoal. Então, assim, o cara soube fazer. E isso tem matado a zaga, né? A gente não tem meio campo, assim, o Éder não é tão ruim como ele tem jogado. Nem o Maidana é tão ruim quanto tem jogado. Se tivesse um time encaixado, os dois estariam bem. Porém que o time todos ajustado aí, sem volante, sem contenção, aí você deixa o zagueiro muito exposto. E aí nem o Éder tá conseguindo salvar, né? Ele quer usar um pouco mais rápido, tá ficando exposto e tá ficando evidente que não tem como manter esse esquema, né? Pois é. Bom, sobre reforço, a notícia que eu sabia era do Vegetti, né? Ou Vegetti, dependendo de quem diz. Subiu no telhado mesmo e parece que até por um pouco de picuinha aí na negociação, picuinha até nossa, mas isso aí já é fofoca, não sei dizer quem, eu não sei cravar isso aí. Perguntaram aí quem que era o volante venezuelano aí, na verdade foi uma tática do Salum para sair fora disso, mas era o Alan Franco do Atlético, ele tava emprestado lá, O Coudet chegou a liberar e ele ia vir para a América na janela, só que aí mudou o técnico lá, o Filipão quis ele jogando. Mas quem viria para nós era o Alan Franco. Mas esse é outro assunto que também já morreu também, já não vai vir mais. E agora é o seguinte, a janela fecha quarta-feira, se for para chegar alguém, é até quarta-feira, moçada. Ou alguém que esteja atualmente sem contrato, tá? Porque tem isso também, você pode trazer fora da janela, se na janela a pessoa estiver sem contrato, tá? Eu não tô vendo conversa com todo mundo que eu converso, ou tá bem silencioso, ou realmente não tem nada e agora é barata voa. Estão correndo para ver se traz alguém, né? Eu não sei, eu acho que vai ficar nisso aí mesmo, particularmente. Até não vem goleiro, certeza. De última hora que o time precisando, o negócio fica mais caro, né? E a gente claro, já tem o escorpião no bolso em situação normal. Agora, então, óbvio. Já pode estar o balde. Óbvio. O papo, até onde eu sei do Vegetti mesmo, foi isso, que estava tudo acertado, inclusive com o jogador. E aí, na hora H, o Belgrano pediu mais uma beirada lá, os caras ficaram putos e falaram que não ia negociar mais nada. E deu no que deu. E agora, eu não acho que vem mais ninguém, no meu entender. Até pelo prazo, que é muito curto, né? E não sei se os caras que podem vir nessa situação me interessa também, não. Vai ser um outro Paulinho Boia. Cara. Eu falei isso com o Thales ontem. Boia, pra mim, é 6 por meia dúzia, sinceramente. Eu não vejo... Mas eu já falei isso em outro programa aqui. Eu não vejo ele tanto como reforço, não. Eu acho ele totalmente 6 por meia dúzia, o Everaldo. Eu acho que a gente podia ter perdoado o Luan. Dado mais uma chance pra ele. É, né? Ah, já perdoamos tanta coisa. Pois é, só pro coraçãozinho do Thales ficar mais feliz. Bom, então é isso aí, moçada. Temos aí durante a semana, quinta-feira, jogo pela Sul-Americana às 21 horas em casa contra o Bragantino, né? Vamos aí fazer o jogo da ida. E temos o domingo, 6h30, na Fonte Nova contra o Bahia. Bahia City, né? Jogo difícil, jogo pesado, mas que tem que ganhar. Vamos ver se consegue, se alguma coisa acontece para essa turma virar essa chave, porque tá difícil, sinceramente. Beleza, moçada? Temos um programa? Boa. Então é isso aí. Boa semana a todos. Esse programa vai para o Spotify, como tá indo todas as semanas, e também a resenha do Coelho. Amanhã, não, quarta-feira tem resenha do Coelho, aqui no canal às 8h30. Acompanhem lá, moçada. Show de bola, boa semana a todos. Nos encontramos lá na Independência quinta-feira. Até mais. Até mais. Valeu, galera.